Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, olá, ouvintes! Muito boa tarde para todos! Iniciamos agora na Rádio Antena Web a 94ª edição de um dos melhores programas que, às 6 da tarde, na Rádio Antena Web, vai para o ar. Estou-me a referir, nem mais nem menos, ao programa Escolhes Tu ou Escolho Eu, esta semana com o convidado principal, Carlos Bonaparte, e o convidado secundário, Nuno Miguel. Somos os convidados, quem é o moderador e líder deste programa? É a assistência. Está bem, está. Já começas a meter água logo no início. Mas está bem, pronto, estamos a 38 segundos, podia ser pior o arranque. Podia. Podia, mas não foi. Sim, e mais? E cenas? Bem-vindos a mais uma edição, a 94ª e tal. Vais fazer o teu resumo da semana, que já não faz há muito tempo. É pá, o meu resumo da semana... Esta semana foi assim... Very beautiful. Fala português. Foi daquelas semanas... Bom, eu só vou dizer que se eu escolhesse aqui aquele tema do Tom Jones, o Love is in the Air, até se adequava. Era? Porquê? Estás apaixonado por mim, é hoje que te revelas. Não, eu... Diz, é hoje eu, que te revelas. Eu por ti já estou apaixonado há muito tempo. Ai. Eu também já. Quem disse? Então, dizias a nossa história dos tempos da guerra. Ah, pois, claro. Qual delas? A Guerra Fria. E a segunda? A segunda. Mas não eras tão pequenino, não te lembras? Mas há coisas que eu me lembro, não é? Quando nós estávamos... É. Eu era pequenino, como quem diz. Sim, pois era pequenino, tu nasceste depois até... E ainda foi servindo na guerra. Exatamente. Mas lembro-me perfeitamente de como é que era, quer dizer, de cenas, quer dizer, eu lembro-me que já na altura havia aquela ligação especial, não é? Depois, no tempo da Guerra Fria, nós éramos conhecidos por ser os únicos quentes da Guerra Fria. E depois, quando caiu o muro em Berlim... Eu nunca percebi se estavas de um lado soviético ou estavas do lado americano. Eu estava do lado dos coisas, tipo, cenas. Não, já sei. Aquela já base do... Pronto, sei, sei. Da neutralidade, digamos assim. Uhum. E depois, quando o muro... Quando houve aquela notícia, o muro em Berlim caiu... E eu lembro, olha, o muro em casa do Carlos já tinha caído há muito tempo e ninguém disse nada. Claro. Por exemplo, não é? É coisas do género, já são muito tantos. Esta semana já assim foi especial mesmo por isso. Foi o grande momento da semana, para mim, a título pessoal. A nível profissional, foi o grande momento... Ai não, isso tem que ser outra coisa. A nível profissional foi... Deixa cá ver. Ah, a nível profissional foi um não. Um não número 158. A uma proposta de emprego. Sabes qual é que é o motivo? 158? Sim. Eu sei que já ias a 1002. Não. Lá hei de chegar, mas não. Eu quero ver se chego aos 1000 até ao final de 2015. Sabe. Acho que eu sou o mais político, tenho que ter essa palavra grande. Sim, e como é que foi isso? Já 158. Ora, basicamente eu fiquei sem emprego porquê? Porque não tinha... Não ficar sem emprego, não chegaste sem emprego. Exatamente. Para ficar sem emprego é puxar o tinho. Exato. Mas eu não tinha. Eu fiquei sem a proposta de emprego, ou melhor, não foi aceita a minha concorrência, a minha candidatura, por muito simples. Porque nunca tinha trabalhado. É para botar bom. Portanto, se por um lado às vezes, tenho as 6 habilitações. Se por outro às vezes, é ceguinho. Se por outro lado às vezes, é amigo do Nuno. Pronto. Isso já agora, tira todas as hipóteses. Agora nunca teve trabalho. Não, não há mesmo problema em ser amigo aqui do Amilcar. Não há problema nenhum. Desde que ele... Cenas, tudo bem, na boa, não há problema nenhum. Já acordaste com Cenas? Mas sabe como é que é? Nunca trabalhou... Está bem, deixa lá, olha, fica aqui, depois alguma coisa a gente contacta. Já falo, assim, mas eu quero ficar com o meu e-mail. Não vale a pena. Não vale a pena. Por isso, olha. Então, continua a te meter na rádio antena web. Que é o teu orgulho, a tua nação, a tua pátria. Exatamente. Que vou inventar agora. Antena web, o meu orgulho, a minha nação, a minha pátria. Átria. Por acaso eu ouvi uma música engraçada do Gabriel Pensador esta semana. A música já existia, mas eu só hoje é que eu conheci. Só esta semana que eu conheci. Pátria que me pariu. Já conhecias? Não. Eu não sei, eu não sei, é muito lindo isso. Muito educativo. Até não é? Ah, é pátria, pois, está bem, tem lógica. Pois. Tem muitos palavrões, como a outra do. Rainha, não precisas de um rei para seres uma rainha. Ah, não, não, não, não. Está bem. Então não presto. Se tu homem não é ter nenhuma delas para ter ninguém, então. E depois a fazer a montagem é que vejo, quando reparo que não soube nada disso. Olha, antes que me esqueça. Não, eu falo depois. Fala da primeira música. Não soube nada disso. Fazer a montagem. Ué, quando depois a cantar? Mete-lhe os patins a mim então. Não sou nada. Tens que cantar. Mete-lhe os patins em lenha. Não deixes que eu te. Não tens de mim, sou teu gajo, não. Atina, mete-lhe os patins em lenha então. Hã? Eu teria o F. Fui educado. Foste. Fui educado. Mas quiseres para. Então pode ser a F outra vez. Oeste educado e alma da primeira música. Já vou. Ora, a primeira música é de uma cantora que se chama Sarso Ia. De tirar o F. Se não era. Sara quê? Sofia. Sofia. Se não era uma coisa que não posso ser porque começa por F. Mas é dia de compasso. Parece que sim. Ando... Sim. Vocês já não ouvem o que é uma pena, mas pronto, isto hoje. Ora bem, esta semana há uma coisa diferente do nosso programa. Que já não acontecia desde a última vez, não estou em erro. Ainda não é música. O que é? Que é, estamos a gravar uma sexta-feira de manhã. Ah, hoje é sexta-feira, dia 7 de setembro de 2012, por isso ainda não sabemos quanto é que ficou Portugal no Luxemburgo. Quanto é que ganhou Portugal no Luxemburgo. Por isso é aquela base do... É sexta-feira. Oh, mãe. Coisa. Vai. Agora é segunda-feira, para regressar às aulas. Começam dia 17, a maioria. A maioria começa dia 17, mas... Já, há escolas que partem dia 14. Não é, dia 14 a apresentação. Só para irem lá e depois ficam um fim de semana e depois coisa. Também és desse tempo. Das apresentações à sexta-feira, às vezes. Às vezes, sim. Então prontos. Então vamos lá. Vamos lá embora. Também. Primeira música. Baila comigo. Música de Sara Sofia. Eu. Comia. Sim. Eu... Eu escolhi esta música porque... Aliás, nós vamos ter aqui uma particularidade. Vocês já vão reparar nas minhas escolhas uma particularidade. Que é do Puncho Puncho. Não, é outra. Está bem, depois explicas na terceira. Está bem. Ou depois da terceira. Pronto, eu escolhi esta música porque é assim. Esta cantora, Sara Sofia, eu conheci no ano passado e a música também. Embora eu acho que ela já é de 2008. Não tenho toda a certeza. Mas esta música faz lembrar uma cassete que eu tinha. Não era de vídeo, era de áudio. Uma vez meu irmão foi a Baby Dorme. Pronto. Aquela cidade de Espanha onde o pessoal sabe a Baby Dorme. Estão a ver? Sim. Pronto, foi a Baby Dorme e tal. E então... Já tiveste lá a Baby Dorme também? Não, foi meu irmão que teve. Ah. Mas tipo, ele compreenda. Compreenda. Trouxe-me uma cassete de música. Uma coletânea de música espanhola. E eu ainda hoje... Tenho na minha memória... Sabes que aquela cassete era tão espetacular que tinha versões melhor que as originais? Sério? Eu ouvia aquelas músicas e quando ouvi as versões originais fiquei sensacionado. Sério? Mesmo. Mas tipo, como é a parte delas? E era tipo... Como é que chamava? Não sabe. Não sei. Mas era uma cassete que tinha 14 músicas. Tinha 7 de cada lado. E era tipo... Esta música da Sara Sofia faz lembrar essa cassete de áudio que eu adorava. Porque era só de música espanhola, essa cassete. Tinha, por exemplo, uma música... E depois assim, faz lembrar... Vou manter as ideias organizadas. Pela primeira vez. Esta cassete faz-me lembrar, então... Aliás, é muito que faz lembrar. É lembrar também. Essa cassete que tinha um tema que, entretanto, se tornou famoso. Que era... Sabes aquela música do... Maionese... Não. Pronto. Essa música na altura, isto em 2001, não era assim tão conhecida quanto isso, mas em 2004, aqui em Portugal, tem um sucesso digital, um sucesso jeitoso, mais para o pessoal que gosta da música latina. Mas era uma versão diferente. Mas eu conheci essa música em 2001, foi quando a minha irmã foi à Espanha e trouxe a cassete, no verão desse ano, 2001 ou 2002, já não recordo a 100%. Pronto. Mas não é só isso, não é só isso, meus caros ouvintes. Há mais alguma coisa, que é, neste caso, dois canais de televisão. O canal Fiesta e a Sur Televisión. E o Mosaico. Não, o Zaico já não era. Era mais a Sur Televisão, que era um canal de Andaluzia. E à noite, no tempo em que os canais de televisão fechavam, aquilo retransmitia o canal Fiesta, que é um canal só de música espanhola, onde eu encontrei vários temas que me marcaram. Os Vitamina. A festa não para, não para, não. A festa não para, não para. Yeah. As músicas do Tiziano Ferro cantadas em... Perdão, não, não, escuso. Já passou aqui? Já. Mas, tipo, as músicas, a música dele cantada em espanhol, as músicas de vários artistas cantadas nas suas versões espanholas, e pronto, e... Eu lembro de passar às vezes madrugadas inteiras a assistir ao canal Fiesta, que adorava aquelas músicas. E pronto, e basicamente esta música da Sara Sofia faz lembrar duas coisas, porque no canal Fiesta também as músicas eram mais ritmadas, eram com energia, era Fiesta, não é? E então, basicamente é isso, ou seja, esta música da Sara Sofia faz lembrar precisamente estes dois aspectos da minha vida, que não tem assim uma diferença temporal tão grande quanto isso. A cassete foi bem em julho, agosto, acho eu. Digamos que as músicas... Neste momento estão pássaros a invadir o nosso estúdio. Cuidado! Podes continuar. E entretanto... o canal Sur, o canal Fiesta foi para aí em setembro, outubro de 2002. Acho eu até para aí março, abril de 2003. A altura em que a Sur deixou de transmitir o canal Fiesta. E é isso. É isso que me faz lembrar esta música da Sara Sofia. Vai lá. Nunca, não tenho ideia desse canal. Só tenho ideia de tu falares, mas devia ver outra coisa. Sabes, é natural que não tenhas porque tu nunca tiveste TV Tela, acho eu. Bom. Pois. E na altura havia... Só que era... havia TV Cabo naquela zona. Exatamente, pronto. Que, não, nós tínhamos a TV Tela. Eu ontem estive a ouvir a música outra vez. Uma décima, uma quinzésima vez só nesta semana. Não. E há uma parte que tu dizes que nós vamos ouvir a cabos, à beira do rio. Não percebo. Deixa eu ouvir para te explicar o que é que querias dizer. Bem, sim, TV Tel. Devia ser para... Tipo, tem que mexer a música. Sim, não, mas devia ser algo de gente para manter o compasso da música, sabe? Uhum. Lá não me ocorreu nada, então fiz o do estilo, aproveito e... Limpo. Acho que não foi, não sabe. Bem, coisa. Depois disso, a Fiesta, TV Tel, Sofia, sabe? É, vamos ver então Sara Sofia com o tema Baila Comigo. Mas queres mesmo que eu baile a menina? Não, agora não. É que é a menina baila. La menina baila. Se tu me apertas. Yeah. Episódio 2. Tentativa 1. Neste que me deixa falar, fogo. Fala aí, chega para a frente primeiro. Só para dizer que esta música também fala mais outra coisa que eu esqueci de dizer. Ah, está bem. Muito rápida, que é... as músicas... Eu escolhi esta música também um bocadinho em homenagem às músicas de agora. Que são quase todas elas, tipo Luchans e mais não sei o quê. São cada vez mais... fogo. Cada vez mais com esta batida. Com este tipo de instrumentos e não sei o quê. Tipo, é um bocado... É, mais originalidade já agora. Não fazia nada mal, mas pronto, vá. Escolhi esta música mesmo porque certa parte dela foi pioneira, digamos assim, neste tipo de batida e de instrumental, porque foi, surgiu bem em 2008, e as músicas de Luchens e não sei o que só surgiram mais tarde. Pronto, mas sobre isso é que escolhi esta música. Agora vá. Agora sou eu a ladrar. Primeiro para te contar uma coisa. Na terça-feira estive a gravar duas coisas para ti e a montar outra para a rádio. Quer dizer, pronto, três coisas para a rádio. E então, a meio da tarde, ou início da manhã, lá quando foi, faz conta, estava a dizer, foi tarde. Estou a montar aqui um programa com o Oscar Alhinho, com o Carlos. A pessoa que era, tinha que ser o Carlos. Com o Carlos não montou. Fez o favor de não montar. Fez o favor de montar este sábado. E ela... Ah, mas o Carlos está doente. E eu, está, coitadinho, está sem beber. E qual é que foi a reação do Carlos? Eu acho que ela acreditou-se, mas ela já sabia. Que, bom, não montou o comentário. Prontos, passemos à frente. No mesmo dia, à noite, estava a contar a uma pessoa de família o que é que tinha feito no dia... A última coisa que tinha feito antes de me jantar. E estava-lhe a dizer que tinha gravado dois trechos, duas introduções a programas que tu pediste. Quanto gostas que o som anda no ar, sabes? O som no ar, sabes? Ah, não. Sim. Não, eu percebi o som no ar, sim. Esteve a gravar essas duas coisinhas e depois disse... Sabes a que horas é que o Oscar ali mandou os anúncios? Eram 5:30 da manhã. Por aí, não era? Mais ou menos. Era por aí. 5:30, 6 menos tal. Ai, que ele não tem controle. Ai, que ele... Mas ele assim, sem controle, sem o regulamento das horas, é, pois, a esperança média de vida, se calhar é maior por não vir, não é? Pode ser. Pronto, fica essa pergunta no ar para os inteligentes que queiram responder. Os ceguinhos têm mais esperança de vida porque não vêm. Bem, continuo. Vamos ao ano mágico, é um dos motivos para escolher, obrigado, para escolher esta minha primeira escolha. É o ano de 1000. Deixa continuar. 9. Mais concretamente, dia 15 de novembro, foi o dia que este single foi lançado. O que é que foi? Nada, gosto do ano de 99. 15 de novembro de 99 foi o single em que foi o dia em que o single foi lançado no reino... Dá-te o pescoço, pá! Depois deste momento em que Oscar Alhinho deu um pouco de momento pessoal de Carlos Bonaparte, vamos continuar. Esta música, lançada em 99, tem dois significados simples e práticos de explicar. Para mim, dentro do género, e já começámos este programa com a ouvir o... Quer dizer, começámos a ouvir o... Mas a seguir é isso. Um ladrão, um homem qualquer. E depois é que ouvimos... É assim a música, não é? Sobretudo sim. Em letra. Sim, depois ouvimos... Vamos ouvir... E para mim... Como é que tu dizes? Panatos com pão. Panatos com... Mas isso não é bem assim. Para mim, esta é a melhor música dentro do género. Desculpa. Ah, o que tu dizes? Ah, mas achei piada de teres tomado isso. É a melhor música dentro do género. Se bem que também gosto daquela do Rui da Silva, não lembras? Touch me. Mas esta para mim... Sabes que ele fez essa música já a pensar nos traumas de futura série, de futura geração. É o Touch Me. Ele é muito à frente. Ele imaginou-se um telemóvel e disse Touch Me. Foi. E então, não sei se era esse Touch Me que ele queria dizer. E então, no... Em 1999 foi feita esta, que é aquela que é para mim a melhor música dentro do mundo eletrónico. Primeira explicação. A segunda é que faz imediatamente lembrar, lá está, associado ao ano, e além de associar, muitas vezes passava na MTV, no tempo em que a MTV dava música e que já sabemos a história. Então, nós combinamos, ele fez-me um gesto de estilo, agora. Agora, eu filho assim, é agora. Sim, vocês viram aí, não viram? E então, esta música, associando a isso e à juventude que na altura tinham quase todos em Bacabo, dentro do meu grupo, faz lembrar um amigo nosso, pá, que agora está um bocadinho longe, pá, que também participou no nosso festival, pá. Como é que tu ganhaste que eu fiquei em último? Já, yeah, pá. Sabes quem é? Sei, pá. Porquê? Porque ele desde cedo que era virado para o som e andava com o pai no, no, na parte dos concertos e na parte do som. Yeah, e hoje, hoje em dia, já há uns anos, que anda no mundo do DJ e tal, e na engenharia de som. Yeah, pá. Que é o mesmo curso que o meu primo está a treinar em Londres. Yeah, é só pá. Homens do som, da música, não, sabe? A nossa volta. Yeah, pá. Yeah, pá. Pronto. Get up. Aí não me lembro, claro que me lembro. E essa música associa logo a ele. Sabes que música que é? Ah, e o título, a terceira razão, inventada agora. O título é dedicado ao Oscar Alhinho, porque ele é o rei do meu castelo. Castle King? King of my castle. Must be the reason why I'm king of my castle. Sabes? Pronto. Por associar a quem associo e por para mim ser a melhor música dentro do género, vamos ouvir. E outra coisa que tu também não sabes é que esta música é número 9 da minha cassete de vídeo. Da primeira cassete de vídeo. Mais um motivo, o quinto, era só dois, já vem 5. Inventado agora. Portanto, do senhor chamado Chris Brann, o seu nome publicamente conhecido na música é Wonder Project. As vozes, a voz, é de Gael Edinson. E esta música, por acaso, não é 99, é 97. Mas... tornou-se um single e um êxito mundial de clubs em 1999, quando recebeu, quando teve direito a um remix, uma mistura nova do produtor house Roy Malone. As coisas que eu sei ao ler no computador. Estás a ver a cena? Yeah. Pronto. Este Chris Brann, que além de ser o Ando Project, também é conhecido por Ananda Project, vai interpretar este King of My Castle, que vamos todos banar o capacete. Ah, outra coisa que eu gosto é no meio da música. É fixe, não é? Acho que é bem conseguir a música. Este género é muito bom. Está bem? Não lá então. Olha, é outro motivo, sexto. Ainda há seis. Esta música fez parte de um dos reclamos da rádio inteira, não é? Pois fui. E era eu que falava. E foste isto que foste tu que escolheste? Pois fui. Qual é? Era aquele que dizia que havia vários programas, tipo à noite, o Pop DJ. Ah, e havia. Também foi por causa disso. Hits Mega Mix Pop DJ e depois acho que era Electric Nights, com o JJ Bianco. Foi por causa disso também. Foi. Pois foi. When the Project, King of My Castle. Thank you. must be a reason why I'm making examples of you. Volta, caros ouvintes, agora para um momento sério no nosso programa. Escolhes tu ou escolho eu? Estás a fazer muito pouco. No microfone. Sim. Bom, este momento é realmente sério, ou vamos tentar que assim o seja, porque realmente a música que vamos ouvir hoje transmite-me muitas emoções. Eu vou já dizer qual é a particularidade aqui da questão em relação às minhas escolhas de hoje. Acho que, pronto, vocês já vão perceber, é que todas as intérpretes que vamos ouvir hoje das minhas escolhas chamam-se Sara. Ora bem, quem é que é Sara? A Sara é aquela rapariga jovem, de 15, 16 anos, que é rebelde, que é comunicativa, que apesar de tudo tem o seu mundo em certa parte a desabar, mas que não deixa por isso de ser uma pessoa animada, de bem com os outros, mesmo nos dias de chuva. É aquela adolescente que nós reparamos bem no meio de um autocarro cheio, por vários motivos, quanto mais não seja pelo riso que ela tem nas brincadeiras com os colegas. A Sara tem mais ou menos 1,65m de altura e a verdade é que nas suas mãos transporta uma certa quantidade extraordinária de carinho para dar àqueles que, apesar do corre-corre da cidade, lhe prestam alguma atenção. Aquilo que nós vamos aqui ouvir não é um retrato desta Sara. Vamos sim ouvir uma Sara com a sua rebeldia, mas também vamos ouvir uma música que me transporta para os meus tempos de escola. Uma música que me faz lembrar os dias de chuva em que apanhava o autocarro para ir para a escola secundária Inês de Castro. Uma música que me faz lembrar os tempos da rádio escola, os tempos em que as músicas pirateadas só quase se conseguiam através da compra de CDs pirateados. Na altura, comprar um CD por 5€ era uma, digamos, uma quantia muito baixa. Hoje em dia, os CDs pirateados, ao contrário dos originais, baixaram em cerca de 75% o preço do original para o atualmente. Mas faz lembrar então esta música, aqueles autocarros semivelhos, digamos assim, em que nós ouvimos o ranger dos ferros no próprio autocarro, e vamos sempre, deparamos sempre com jovens que nós não conhecemos. Há sempre aquela rapariga que tem aquela voz mais carismática, e quase posso adivinhar que se chamava Sara. Não que alguma vez tenha falado com ela ou tenha sequer tido esse interesse, mas porque a verdade é que as Saras que conheci tinham, por regra, essa postura. Aliás, a Sarah Michelle, que é a intérprete de Je Vivre, que é também como vamos ouvir, é também uma jovem rebelde, mas ao mesmo tempo com grandes sinais de carência. Mais do que a escola secundária Inês de Castro, esta melodia, que é batida, que é mexida, faz-me lembrar as minhas aulas de francês e três jovens, Andreia, Christine e Alexandra. Também a minha professora de francês e uma sala que, também ao mil caralhadas, trará uma série de recordações incontáveis. A música que vamos ouvir chama-se Vivre. Ela quer dizer em português, quer viver. Ora, vivências e emoções são certamente coisas que o Amil Caralhadas compreenderá bem quando se fala de C12. Uma sala que atualmente, e pelas remodelações das quais foi feita, aliás, das quais foi, digamos, intervida esta escola, já não existe. Mas, ainda assim, é uma sala que permanecerá sempre nas nossas memórias. Na altura, eu lembro-me de ter aulas de francês, precisamente naquela sala, eu e mais 3 alunas, como já disse então, a Andrea, a Christine e a Alexandra. Isto no décimo, e aliás, mais até no 11º ano, porque no décimo não eram elas, mas eram sim no 11º. E éramos apenas 4 alunos de francês, de uma disciplina que estaria então quase a morrer, digamos assim. Aliás, para técnicas de tradução de francês, eu era inclusive o único aluno, isto no ano de 2011. Desculpa, peço desculpa, no 11º ano. Ora, e esta música faz lembrar todas essas coisas boas. Alguns dos ouvintes poderão achar estranho, mas eu já nem acho, porque a verdade é que eu estava no 12º ano e sentia saudades da escola. E hoje sinto muito mais. Apesar de tudo, foi uma altura bonita da minha vida e uma altura que me marcou bem mais pela positiva do que pela negativa. Assim que Je veux vivre faz-me recuar até aos meus tempos de adolescência, até aos tempos em que, talvez não sabendo tanto quanto agora, aliás, não de certeza, já tinha as minhas ambições, já tinha os meus medos, mas também as minhas certezas e conquistas. A música Je veux vivre é bem mais recente do que o último dia em que entrei como aluno naquela escola. A música entrou para o top 50 da MCM, a 30 de março de 2009. Ora, pus os pés na escola pouco depois de 9 de junho de 2005. Ainda assim, esta música representa bem essa altura, a altura em que tenho quase a certeza de que, não diria que fosse mais feliz, mas tinha muito mais para contar e para viver do que agora. A música é quase que um pedido a todos aqueles que me são próximos e que me estão a ouvir. Há 2 que eu nem sequer preciso de pedir para que me deixem viver. Fazem questão de me acompanhar e fazem questão de me deixar viver e me proporcionar a minha própria vida. Encontram-se felizmente aqui uma parte da assistência, a outra parte do convidado, do elenco, não é? Do programa, não é? Mas sinceramente é de facto uma escolha que a mim me diz muito e que a mim me toca profundamente, a ponto de, quando estou triste, como não acontece com outras músicas, esta é das primeiras que eu ouço, mesmo sendo muito alegre, ou enfim, com uma batida. Enfim, evidentemente quando nós estamos tristes ouvimos músicas tristes, né? Mas no meu caso, desta vez, nesse caso, faço diferente. Ouço esta música e lembro-me automaticamente dos dias em que de manhã apanhamos autocarro. E há sempre aqueles jovens que vão animados para a escola, nem que seja com um grupo de amigos, e vão sempre bem dispostos. Aquela pronúncia do Porto, não é? Tão característica nos jovens aqui da cidade de Gaia, também lógico do Porto. É bom de vez em quando entrar no autocarro e deparar-nos ainda com essas adolescentes e com esses adolescentes que são outros, mas que para mim quase parecem ser os mesmos no sentido de a voz, o riso, algumas piadas serem, não diria iguais, mas muito semelhantes àquelas que eu via há alguns anos atrás. Porque por muito que se pense, a adolescência continua a ser uma fase da vida que não mudou tanto assim. Senhoras e senhores, creio que o Amílcar não terá nada a dizer. Adolescentes que hoje em dia estão todos à porta do cinema para ver o filme dos morangos. Exatamente. É diferente. Hoje, ontem, não é? É porque há... Hoje em dia, não disse hoje. Todos os dias, até começar às 11, é sim. Desde o dia 30 de agosto até 16 de setembro, provavelmente. Pronto. Ora, e eu então vou deixar esta música tocar. Je veux vivre, música de Sarah Michel. um nome francês que não tem grande expressão, mas que na altura chamou bem a atenção com esta sua melodia. Então, por ouvir a canção número 3, com o intérprete Saint Michel, com o título da música Je veux vivre e com a orquestração de Miguel Michel. Je veux vivre, capitaine sur un bateau. Intervenção de escolha, estou ao escolho eu. Eu? Primeiro prémio. 100.000 contos. Contos? A verdade é que vou contar outra coisa aos caralhinhos. Sabes que no domingo à noite, Cristiano Ronaldo, jogador de hockey patins, disse que estava triste no seu clube e por isso não festejou os seus gols. E porquê é que estás triste, Ronaldo? Motivos pessoais ou profissionais? Profissionais, respondeu ela. E é então, mas pode dizer o que é? Não, as pessoas daqui sabem o que é. Não posso falar mais sobre isso. Quer dizer, não falo em espanhol, mas traduzindo fica mais rápido. No dia a seguir, e ainda sem explicações sobre estas declarações muito importantes na nossa vida, em que eu não sei viver sem as explicações do Ronaldo, no dia a seguir, e enquanto não havia explicações verdadeiras sobre o tema, nas redes sociais, na internet, já se brincava à volta das palavras do Ronaldo. Ora, no Twitter, sabes que é o Twitter? Sabe, um dos assuntos do momento na altura, logo no início da semana, estava na hashtag. Sabes que é uma hashtag? Cristiano está triste porque... É em espanhol, só que em português escreve-se igualzinho. E aqui ficam alguns dos posts motivos publicados pelos utilizadores do Twitter. Com sentido de humor pelo meio, posso já avisar. E então, eles justificavam o seguinte. Cristiano Ronaldo está triste porque... 1. A Irina não lhe dá atenção. 2. Na sexta-feira foi ver o filme Manolete. 3. Só reparou um mês depois, ou dois meses depois, que Portugal foi eliminado europeu. 4. As camisolas de Cristiano não têm gola, assim ele não pode levantar. 5. Os seus 46 golos não chegaram para ser o melhor marcador e pensa também que não devem ser suficientes para conquistar a Bola de Ouro, prémio do melhor jogador do mundo. 6. Acho que é o 6, não é? Deve ser. Com a subida do IVA, vai-lhe custar muito chegar ao fim do mês. 7. O IVA do gel para o cabelo subiu para 21%. 8. Já não é o mais bonito do balneário do Real, agora é o Modric. 9. Ainda não colocaram espelhos no túnel para os balneários. 10. Alguns cientistas descobriram que ele afinal não é o centro do mundo. Motivo número 11. E último. Quer assinar para o Betis Sevilha. Pronto. Está bonito isto? Está. Ainda morreu um pedaço. Pelos bichos não fui o único. Bem. Nós agora vamos... Já, fala. Não, pois não. Assim também é sua piada. E então... A próxima cantora já mereceu duas músicas de improviso numa célebre edição do Escolho Sou, Escolho Eu, do dia 3 de setembro de 2011. As coisas que eu sei. É porque nunca ouvi. Nunca olhei para as datas, nunca ouvi as músicas lá em casa. Lembra-se? My love is your love, que é o tema que vamos ouvir a seguir e a seguir. Vem o intervalo e a outra foi eu. Não sei de quando esta música, também não quero saber. Só sei que lembramos sempre de infância aquilo que eu era quando era criança e estava à espera. Era a do... É dos Jogos Olímpicos. One Moment in Time, uma coisa assim. Agradeço já e vai daqui um abraço para o caso não estar a ouvir, porque nunca se sabe. Também a Nova das Azeites, que passou as letras das duas músicas, a letra inteira, integral. Obrigado. Aos meus pais. E desse álbum, precisamente, o My Love Is Your Love. É que ele está desde 1919. My Love Is Your Love, do Whitney Houston. Desse álbum, My Love Is Your Love, e lá vamos nós ao ano... Também não correu. Correu, vais lá outra vez. Desse álbum, My Love Is Your Love, do Whitney Houston, vamos lá outra vez ao ano de 99. É giro, não sabia que me... Isto quase que me está a obrigar a escolher a terceira música também, 99, que as duas primeiras... Eu sabia que também conseguia imitar um galo. Bem. Vamos fazer amigos entre os animais. Espaço Arca, não é? Amigos não são. Mano, a Viola foi o quarto álbum de estúdio do... Vocês ouviram a cara dele, mas eu. Pois eu também não. Não sei o que fico. Quarto álbum de estúdio da Whitney Houston, já falecida a 11 de fevereiro de 2012. O que é que foi agora? Na verdade, tinha vestido a camisa ao contrário, mas não, vesti outra que não era aquela que eu tinha. Olha, a minha também está ao contrário agora. Do My Love Is Your Love, vamos escolher um single que foi o terceiro na altura. Eu acho piada ao título e lembrei-me desta música, além de estar na minha lista de possíveis ideias, porque falaste nos adolescentes, de maneira como eles falam e como vão descontraídos e alguns alegres para a escola, não é? E eles, eu acho, às vezes pode ser grave, mas noutras situações, até algo saudável, uma certa inconsciência deles. Quando fazem uma coisa que sabem que não está bem, não está certo, mas está bem. Vamos fazer na mesma. Estás a perceber? Uhum. Foi nesse contexto que eu escolhi, mas vamos ouvir a versão remix. Porque a versão remix... Lembra-se? Que continuamos hoje no Friday Night. E porquê é que estamos no Friday Night? Porque esta música, além do 866, o dia em que estamos a gravar, o primeiro... As duas primeiras palavras desta música é Friday Night, por acaso é. Da música do Whitney Houston. For the night your boys went out to eat. They hung out, but you came on my run, tweet, tweet. Yes, I had. Now fix your arm around. Then part of you were really shit. Lembras? Because only two of you I hit that. I found your credit card receipt. Não sei, começava com Friday Nights. I've been through all this before. Don't think about, don't think about. E eu também tenho consciência que, se bem que esta letra não é bem. Esta letra é mais. Não está certo, mas está bem. Eu vou fazer um de qualquer forma. Pega nas tuas malas e põe-te a andar. E não te atrevas sequer a regressar a correr atrás de mim. Não está certo, mas está bem. Eu vou fazê-lo na mesma. Fecha a porta quando saíres. Deixa a tua chave. E. E agora o verso essencial desta música. Mais vale estar sozinho do que infeliz. Diz lá se isto não é verdade. Muitas vezes, sozinho, infeliz é mau. Mas quando se está sozinho, e em vez de estar infeliz com alguém, mais vale estar... Não, mas sozinho, feliz não é... sozinho e feliz não é mau. Sozinho e infeliz? Não, não, não. Ah, sozinho e feliz é mau. É... Mas mais vezes mais vão refugiar-nos do que estamos obrigados a estar com alguém ou num grupo em sociedade e não estamos lá contentes. Mais vale ficarmos sozinho. É verdade ou não é? É este mesmo. Momento é que eu estou a dar socos na barriga. Tenho yeah. Responder que sim. Já, yeah, mas é mesmo. É mesmo isso. Estás a ver a curtir a ser. Yeah. My love, diz aí. My love is your love. Isto é tu. My love is your love. Não sei o que eu Whitney Houston. Isso. O tema que vamos ouvir a seguir. Oh, it's not right. But it's okay. Gravado em 98. Mas lançado, olha, curiosamente, a Reino Unido, 19 de Abril de 99. Um dia depois de eu fazer 74. Yeah. E eu, a data de lançamento original, que ela é americana, o primeiro foi lá nos Estados Unidos, foi no dia que morreu o Fer. Estás a ver? 25 de janeiro. Mas em 99. Ah. 99, pá! Ah! Continuando a 99, vamos então. It's not right, but it's okay. Hey. Mais vale dizer o título direito, senão as pessoas ficam sem saber, não achas? It's not right, but it's okay. É a música que segue nos calhões. Vai dizer alguma coisa? Não. And then Na duração, eu estava aqui a falar em off em off. Sabes que até hoje só houve um programa que decorreu exatamente uma hora, quando era uma hora 0000, foi logo o segundo, 12 de outubro. Pois é, eu andei a ver as durações. O primeiro durou menos um bocadinho, mas... 50 minutos. Lembrei-me disso por causa daquilo que eu te disse na semana passada, ficámos abaixo de uma hora e meia. É verdade, mas atenção, porque o primeiro programa durou 50 minutos, quando era feito para durar para 30. E atenção, o primeiro programa durou 50 porque teve 7 músicas. Exatamente. Porque senão tinha ficado nos 46. Eu vi esta semana, acho que tinha ficado nos 46. Siga. Ora bem. Vamos lá dizer o meu nome. Chamar para o meu nome. Vamos lá. Exatamente. Mais um momento sério neste programa. Não. Podemos limpar. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Mas eu posso tornar este momento sério, peraí. Você mata do micro, pois. Ora bem. A próxima música que vamos aqui ouvir chama-se Call My Name. A intérprete, de origem alemã, chama-se Sarah Engel. Esta música fez sucesso na Alemanha no ano passado. E também neste ano. Ela representa, em vários aspectos, aquilo que é a rádio Antena Best. Primeiro que tudo porque foi um dos grandes sucessos que marcou a mais recente estação ou o mais recente canal de retransmissão da rádio Antena Web. O tema, mexido, é uma melodia de uma cantora alemã que, apesar de ter sucesso no seu país e nos países, no fundo, arredores, não é? Ou limítrofes, é também uma cantora que aqui em Portugal passa completamente desconhecida. Em Portugal, falar de Sarah Engel é a mesma coisa que falar de Itsumina na China. Ou seja, aqui em Portugal não se conhece Sarah Engel tal como não se conhece Itsumina na China. O tema Taikwai, que um dia destes ainda há de passar por cá, é um tema que na China fez muito sucesso e aqui passou despercebido. Apesar de termos aqui uma grande comunidade de chineses, tal como também temos uma, uma grande comunidade de alemães, embora, como é lógico e compreensível, não tão grande. Mas, voltando à música da cantora alemã Sarah Engel, ela fez sucesso não só com este, mas também com outros temas, embora tenha sido este o ponto de partida para uma carreira jovem, mas bem-sucedida. Sarah Engel, que chegou a cantar com Pietro Lombardi, é um dos nomes que a música alemã estima, apesar de, por exemplo, na Alemanha, haver uma enorme competitividade entre os seus artistas nos mais variados géneros. Para terem uma ideia, e aqui apenas em género de parênteses, os Rammstein, que chegaram a liderar no Canadá, não passaram do número 11, aliás, não passaram do número 5, peço desculpa, com o tema Mein Land. Uma música crítica e que geralmente é bem aceita pelos alemães quando se trata a um retrato do seu país. Mas, dada a competitividade da música naquele país, a música Mein Land não tardou mais do que a sair do top, só por acaso até 100. Como é que se faz estas coisas? Simples. O top, este, onde também entrou e entra às vezes Sarah Engel, é um top que Antena Best transmite e começou a transmitir já a meio do seu percurso. O top 50, aliás, o top 100 da Alemanha, que retrata as 100 músicas melhor classificadas segundo vários pontos de vista, como sucesso, como vendas, na Alemanha. Um país que tem mais de 80 milhões de habitantes. O tema que escolhi faz-me, portanto, lembrar os primórdios da Rádio Antena Best, que hoje já tem mais de um ano e que fará, no próximo dia 20 de setembro, um ano e 4 meses. A música, para animais, é mexida. É de uma Sarah. Eu hoje estou mais inclinado para as Saras. E eis também o motivo. Tenho algumas saudades, não só da escola, mas de algumas Saras que pela vida conheci. Algumas de nome, mas a maior parte na atitude. A música que vamos hoje ouvir, Call My Name, é uma espécie de... Sara, onde é que estás? Eu gostava tanto de voltar a reencontrar-te. Gostava tanto de voltar a sentir as tuas mãos. De voltar a ouvir o teu riso. Sentir, na tua companhia, os teus sinais de rebeldia. Aquela rebeldia de jovem e que eu, apesar de com 26 anos apenas, já não sinto. Uma velhice estranha que me invade, mas que ao mesmo tempo tende a afastar-se. Onde estás, Sara, minha irmã? Que saudades que eu tenho tuas, que me obrigas, quase inconscientemente, a escolher músicas que colmatem a tua falha. Aliás, que colmatem a tua falta. Músicas que, chamando pelo teu nome, iludem a minha forma de ser e a minha forma de estar quase que em cada dia. Sara, regressa, porque afinal de contas, eu nunca deixei de pensar em ti, mesmo quando o teu nome verdadeiro não é este de quatro letras. A música Call My Name, quem a interpreta é a cantora Sarah Engel. Say my name, say it loud, say it just to me. Say it once, say it twice, but don't disappear. Cause I say and I pray that you always be the one. Oh I swear that it is so true. That I miss your sweet kiss, so wonderful. Cause I say and I pray that you always be the one. For sure that you always be the one. It's my time, it's the place where I wanna go. Take this chance for romance, oh I know it grows. Cause I know that you always make me strong. Call my name, baby, this love will never end. You cannot ignore, I love you Ai, que isto é tão engraçado! Eu disse para rir, não era para imitar macacos. Bem, eu disse que ao bocado. Disse ao bocado que. Inconscientemente, até que estava quase obrigado a escolher uma música em 99. Não é que! O terceiro single que eu vou escolher hoje também foi lançado em 99. Ah, bem, então, esta canção foi escolhida não por causa da sua versão original. Oh. E agora faz-me lembrar aquilo que tu disseste sobre a cassete que tinha versões melhores que a original. Originais. Sim. E esta a versão que eu vou trazer aqui. Que já não é tão para mim é melhor que a original. E vou e fez-me reportar, mas antes de reportar, vou-te explicar porque é que eu escolhi isto. O género não faz muito, que é o ideal, o que é pedido neste programa, sobretudo. Pois. Mas, ao ler o Call My Name, pois, quando diz Call My Name, não te faz lembrar outra música. Outro single. Call My Name. Faz, não sei porquê. Faz lembrar a Eminem. Lembra de não ter ávido, mas faz lembrar a Eminem. Qual? Não, mas não é Eminem. Então diz, call my name, call my name. Ah! Say my name, say my name. You want to manage change you and the cow cage you. E então, lembrem-me, say my name, que é de quem? Ah, eu pensei que fosse das Beyoncé, mas por isso não é. Ai, que burro, pá. Quem é say my name? Da Beyoncé, desculpa, da Destiny's Child. Ah! Que já passaram aqui com... Emotion... Como é que é a música? Down to me over. Foste o que escolheste? E com Bills. Foste o que escolheste? Não, esse ainda não passou. Ou já passou? Ah, pois já. Com Bills. Com a versão dos. Dos Glee. Glee. Pronto, é que era essa que eu ia escolher agora, mas e acho que a Bugaboo também já passou. Qual? Bugaboo, mas talvez também foi o que escolhi. Eu acho que não. Porque eu escrevi no histórico. Estás a ouvir? Sim. Escrevi no localizar do histórico Destiny's Child e só apareceu Emotion. Foi o burro é que não escrevi Glee, senão tinha aparecido Bills. Bom, então vamos ao Say My Name. Bom, vamos dar aqui uma volta, porque o single não foi lançado em 99, mas foi gravado em 99, é isso que importa. É isso, é yeah, isso. Yeah, mesmo. E se tivesse sido lançado duas semanas antes, ainda tinha sido em 99. Yeah, porque mesmo, foi a 14. Foi a 14 de janeiro de 2000. Ya, yeah, mesmo. Estás a ver? Ou seja, 10 dias depois de faltar 10 anos para começar a rádio. Ya, yeah, mesmo. Terceiro single do álbum The Writings on the Wall. Wall. Do qual estava incluído precisamente Bugaboo. O single que ainda agora falaste. A Bugaboo. Nós vamos reportar ao tempo em que, pelo menos para mim, os grupos femininos eram uma... Ei, só gajas boas. Ai não, isso era ainda mais ainda. Sim, continua. O grupo. Mas eram gajas boas, ainda era novilha e tudo. Era boa. Agora está feia. Em que os grupos femininos, além de estar na altura em que surgiam muitos, era uma alegria. Ouviam-las e viam-las e os singles ai, pop eram quase todos lá para cima para o sucesso. Já continua. Para o sucesso. Ora bem. Depois de Bills, que saiu antes desta música, eu lembro perfeitamente esse... O Bugaboo não... Como é que era o Bugaboo a música? You watch about the dun dun dun dance, alright. Take me out to me outside. Take me out to me outside. And I turn down the blues and Bugaboo. Vamos entrar assim. Depois dessas duas, surgiu esta do Say My Name. Em que, pronto, o título faz lembrar, e faz lembrar isso que eu estava a dizer, que o Oscar ali não sabes a nada de jeito. Mas na altura, um grupo feminino... E o que é que isto também faz reportar? Uma coisa que eu não cheguei a falar porque não escolhi nenhuma música delas. Na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos... Nos... Olha a insultar as miúdas. Pois, nos Jogos Olímpicos... Música delas, isto está algum assunto? Nos Jogos Olímpicos de Londres, na cerimónia de encerramento... Ah, pouca vergonha, isso só o pessoal aqui da Antena que faz estas coisas. Cerimónia de encerramento. Chamar a cadelas. Foram a cantar as gajas boas. Foram a cantar as Spice Girls. Também são gajas. Também. Já foram gajas boas também. Ainda dão uns toques. Mas há lá uma, coitadinha, que não se mexe. Coitadinha. Quase em pau. Mas pronto. É a C, não é? É a Vitória. Pois. A Mel C, é a melhor delas todas. Era isso que eu estava a dizer. Pois, foi o que tu disseste. É das gajas boas, aquela que ainda é mais ou menos boa. Como é que sabes? Porque olhas para ela e vê-se. Pois é, vê-se. Bem. É assim. Ei, amigo. Ei, olha. É mesmo. Pá. É natural de irmos ainda, não é? Não. Não. Uai. Uai. Ai, ai, ai. É que é mesmo boa, pá. Sim, continua. Isto é um jeito de conversa para tu teres num programa com o nível dos cortes que tu escolhes. Sei lá, sobretudo eu estou aqui a falar de grupos femininos de altura. Eu nós também queixo as baúas, já agora que é o problema. Eu estou em 1999, o ano mágico, três então, músicas desse coisa ano, e agora depois a falar. Então olha, queixo as baúas, não é? Elas não eram boas. Hã? Não, para ti só a Britney X era, pelo que eu ouvi no outro dia. A gente diz que não os comia. Não era? Na cá, filha. Não era? Também tens cartazes dela? Está do outro lado, se calhar. Não, está ali. Não. Eu conheço. Ora, está ali, vês? Ali outro. Está bem, né? Bom, esta música ganhou dois prémios nos Grammys e também estava nomeada para Canção do Ano, mas não ganhou. Mas conseguiu ganhar melhor canção R&B, Rhythm and Blues, e a melhor performance, melhor desempenho por parte de um duo ou um grupo com vozes de R&B nos Grammys de 2001. E também ganhou um MTV Video Music Award, que este também é o motivo que os MTV Video Music Awards são no domingo, pois amanhã faz. Já mesmo? Vai ter lá caixas boas? É o primeiro single que introduziu o segundo alinhamento, o segundo elenco deste grupo, dessa missão. Quais? Já com a Michelle Williams e a Farrah Franklin. Também era boa? Não. A Michelle? No entanto, as vozes destas duas ainda não se ouvem neste single. Pois não, só se ouvem em Boot Delicious. Já em outubro de 2001. De 2011. Já parece uma coisa. O quê? É na botilha, elas estão a falar e parece que estão a dar socos na barriga. Eu estou coitado do Michael Jackson, não tinha barriga. Sempre... Não, mas ele estava... Então esse não devia ser na barriga, já estou a ver. Não, esse estava... Parece os outros comentadores. Ui! Olha, meteu-lhe na mão no rabo. Ui! Bom, e então... Em 2011, o New Musical Express, a revista muito conceituada, colocou esta música no número 58, entre as melhores dos últimos 15 anos. 150 músicas melhores dos últimos 15 anos, esta aparece no número 58. Não é mal? Não. Mas olha, mas tipo, estás a ver, imagina esse cenário. Imagina esse cenário, olha. Tá, e ele, tipo, a cantar... Ai, quase era agora. Tipo, eu queria casa de mãe, mas não podia, estava a gravar. É por isso, estás a ver? A canção número 1 de hoje foi da Sara Sofia e o título... Baila comigo, anda cá, filho. Ai não, eu só quero uma caixa para o batismo ainda. Sim. A canção número... Vês? Mas vá na boca, estás a ouvir? A canção... Andei uma nada, fogo. Por favor, encarar as boas agora. A canção número 2 foi uma música bonita. Uma música. When the Project, King of My Castle. Já, não. A canção número 3 foi a Sara... Michelle. Com Je Veux Vivre. Já, eu também. A número 4 foi Whitney Houston, remix It's Not It's okay, Right. But it's okay. But it's okay. A número 5 foi a Sarah. Engel. Com. Call My Name. Call My Name. E agora Destiny's Child, Say My Name. Repararam na coincidência do trocadilho na resposta ao título. Vamos embora. Vamos lá, olha. Que é e que boas, como é que vai ser para a grande? Bom, ouvintes, esta foi a emissão 94. Espero que o CEO passe aqui ao homem. E para a semana já esteja mais controlado neste aspecto fundamental na vida, que é o desejo de dizer as neiras. Ah, maluca! Da cá, filha! Na próxima semana iremos ter mais 6 músicas. Mas esta não é boa. Não faço ideia para quem é que ele está a falar. Esta é de Balongo. Mas deve estar a falar para Balongo, pelos bichos. Ele pensa que daqui a Balongo são 2 minutos. Não, mas irmezinho da Balongo são. Ele deve pensar que da varanda daqui do estúdio para lá já é Balongo, irmezinho. Não, tipo, olha, irmezinho. Não, é irmezinho. E depois, tipo, Balongo, não é? Não é? E então, na emissão 95, com conversas um pouco mais ao nosso nível, ao meu nível, não é verdade? Então, vou para ver os consoles. Vamos proceder os mais 6 músicas de Escolhe Sua, Escolho Eu, enquanto o Oscar vai buscar os óculos. Olha, maximiza esta janela aí do jeito de coisa. Vá lá. Isso aí, correto. Ei, que gaja boa. Sim, continua. Queres binóculos? Não, eu vou ali para ver buscar os óculos. Quando for para fechar, avisa. Quer dizer, isto agora a emissão é tua. Depois sei a falar. Não, mas gajas boas. Olha, vocês vão a gajasboas.ir.pt, ir que é de Irmezinho, estão a ver? Pronto, e vocês vão encontrar a Gajas Boas. Ir é com E, Irmezinho é com E. Está bem, mas eu, o trocadilho do Graças é coisa assim, pronto. Que é para um desvio do carilho, que parece mal, não é? Uhum. Podes pôr um pi em cima do carilho, se quiseres. Sim, sim. Pronto, então, Ora, é gajasboas.ir.pt. Estão a ver? Vão lá. Depois clicam na minha fotografia, estou lá. Eu sou o chefe daquela gente toda, não é? Aquela coisa. E depois eu digo-vos, ligam para o 707, já foste baixa 7, e eu ligo para vocês para saber qual é que a gaja está disponível também. Mas tipo, atenção, não é? A gajas boas muito com respeito, hein? Com respeito que também gosta, ela também, que às vezes não. Mas regra geral sim, vá. A maior parte das vezes não. Mas vá, às vezes sim também, é verdade. Para vocês vão lá e tal, gajas boas. Olha, esta pode ser. Está bem, oh não, anda cá. Vamos convidar para sair. Vá, vamos embora então. Isto não é mais nada de jeito. Esta já não foi a parte do Discord Show School. Isto foi o novo programa que estreou hoje, Conversas Eróticas. Não, isso assim está bem, é verdade. Sabes, começaste a falar nessas gajas e as gajas que acontecem neste chão. Traduzindo, são crianças do destino. O que é que tem a ver? Ah, mas só olhas para as gajas, mano. Olha aí. Eu penso, sabes porquê? Eu vou dizer porquê. Ah, eu penso nessas gajas boas e penso, olha, é pá, eu faço contigo uma criança do destino, um futuro do destino, estás a ver? E ela pensa, ah, maluco, anda cá! E eu, não, tipo, coisa, porque eu sou tímido, sou envergonhado, estás a ver? Estás todo entusiasmado, queres uma massagem? Não. Está bem. Só sou de uma gaja boa, mas estás ocupada, não pode ser. Mas eu gosto mais de balongo. As de balongo têm um lombo longo. Continua. Eu estou à espera que acabes, com eu já fui embora, já nem estou cá. Destiny's Silent. Say my name. Say my name, até para a semana. Say my name, no one is around you. Say baby, I love you, you ain't running game. Say my name, you acting kinda shady. Ain't calling me baby, why the sudden change? Say my name, if no one is around you. Say baby, I love you, if you ain't running game. Say my name, you acting kinda shady. Ain't calling me baby, better say my name. The other day, I will call, you would say, baby, how's your day? But today, it ain't the same. Every other word is a huh, yeah, okay. Could it be that you are at the crib with another lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me. If I'm the girl that you claim, why don't you say the things that you said to me yesterday? I know you say that I was doing things. Something's going down, that's the way it seems. Nobody's holding you back from me. I know how you used to do. When you're saying everything to me times two. I need you to tell the truth. If somebody's there, then tell me who. Say my name, say my name. No one is around you. Baby, I love you. Say my name, say my name. You ain't kind of shady. Ain't calling me baby. Why you say my name, say my name. It's hard to believe that you are at home by yourself. When I just heard the voice, heard the voice of someone else. Just this question, why do you feel you gotta lie? Getting caught up in your game when you cannot say my name. I know you say that I was doing things. Something's going down, that's the way it seems. Shouldn't be the reason why you're acting strange. If nobody's holding you back from me, 'cause I know how you used to do. When you're saying everything to me, don't you? Say my name, even if it's a change, baby, I love you. thou shalt know she can't love you.